Mas é um prazer estar com vocês nesse sábado para honrar ao nosso Deus em plena e verdadeira adoração. Que Deus possa estar no coração de cada um de vocês nesta manhã para nós podermos nos edificar. A minha filha, nessa noite, ela escreveu para mim o meu sermão. E ela tem uma letra linda, parece de médica. E agora, para mim entender, mas eu vou chegar lá. Mas é que eu já estava com o sermão na cabeça, então vai ser mais fácil. Mas ela fez uma coisa que fantástica. Ela pôs tudo na sequência para mim, para ficar mais fácil, para mim poder pregar para vocês nesta manhã. Claro que é o Espírito de Deus que conduziu a mensagem, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, eu sempre falo um testemunho antes de pregar, lembra disso? Quando Deus deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, viu, Dita? O que, que eles fizeram primeiro, o templo ou o muro? O templo. Para voltar à adoração, depois fizeram o muro, né, irmã? Então, lá no Bosque do Lenheiro, eu já fiz o templo. Agora falta só cobrir, mas já tem o telhado e tudo. Só que eu não posso cobrir porque amanhã não tem mais telhado. A turma rouba, então eu tenho que fazer um muro ou depois cobrir. Então, agora vamos já trabalhar a oferta para fazer os muros, porque nós não temos dinheiro. Mas o do telhado nós já doaram, foi maravilhoso. Num dia só, de repente, alguém ligou e falou, olha, eu vou doar o telhado. Amém? Nós estávamos orando por isso, tá? Então, quando você tiver alguma ofertinha assim, especial, lembre-se do Bosque dos Lenheiros, tá? Para poder fazer lá o nosso muro, ficar tudo assim bem protegido lá. Hoje nós vamos falar do sexto livro da Bíblia, Josué. Josué é um homem que eu me identifico com ele. Eu fico encantado quando leio sobre Josué, precursor de Moisés. Maravilha. E aqui nós podemos ver a história de Israel, o povo de Deus. E sabe, irmão Paixão, nós aprendemos, sabe com o quê? Com os erros e os acertos da nação de Israel. Nós aprendemos, porque nós pertencemos a essa linhagem. A mensagem que nós temos e o objetivo de Deus conosco é fazer exatamente o que teria ter feito a nação de Israel, estar no meio de todas as outras nações e fossem uma bênção. Mas sabe o que eu lembro, Salve? Eu lembro o seguinte, que lá a mensagem era estática, era feita através do quê? Dos cerimoniais. Não era isso? Estática. Então, precisava saber o que estava acontecendo lá no templo, ok? Os cerimoniais. Aí mostrava tudo, mostrava a mensagem de salvação, mostrava Jesus, tudo lá. Mas e nós, Décio? Nós somos estáticos ou nós somos móveis? Nós movemos. Jesus assim, na época da Santa Ceia, Jesus soprou sobre os discípulos e eles passaram a pregar o Evangelho. Então, nós somos móveis, nós andamos por todos os lugares pregando a mensagem. Então, por onde nós somos luzes. Ah, então a gente percebe que Deus, ele conduziu o povo dele, passou pelo mar, e quando Moisés estava velhinho e ele morreu, né, os anjos enterrou ele, para que depois não fosse sistema de adoração, os anjos enterrou, ninguém sabia onde. Aí ele pegou, passou a mensagem para Josué. Aí Josué tinha que guiar aquele povo. Aí veio o primeiro obstáculo. Qual foi o obstáculo que Josué encontrou? O rio Jordão. Tempo de enchente, cheia, água por todo lado, não tinha como eles passarem, não tinha embarcação. O que, que Deus fez? Abriu. E eles passaram. São as dificuldades que o povo de Deus passa aqui na cidade. O plano de Deus era tirar o povo do Egito e estabelecer lá em Canaã. Era isso? Terra prometida. Para que fosse uma bênção. A terra era maravilhosa. Diz que ela tinha de tudo ali, e estava no meio das outras nações. Não era isso o que Deus tinha determinado? Mas quem, Beni, sabe quem estava na frente, Beni? Que eles iam caminhando assim, de repente eles depararam com o quê? Com uma cidade pagã, ímpia, idólatra, maldosa. E eles tinham que passar exatamente ali, porque pelos portais daquela cidade, eles estavam na frente da Canaã terrestre. Aí eles tinham que passar, era mais um obstáculo que eles tinham que passar. Aí, o que será que Deus fez? Aí vamos ver, é esse o tema hoje que nós vamos falar. Vamos ver qual foi a primeira coisa que Josué fez. Ele fez o quê? Ele foi orar. Ele foi orar, tá? Ele orou em busca de Deus, porque ele não poderia fazer isso por si próprio. Orou. Vamos abrir a Bíblia? Tem um texto da Bíblia que eu acho fantástico. 2 Crônicas 7, 14. Abra uma Bíblia. Vamos ler. Achei interessante esse texto. Me lembrei dele ontem à noite. Ele diz assim, olha. Isso aconteceu com Josué em tudo, olha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo? Se o meu povo que chama pelo meu nome, esse povo é o povo que se identifica por Deus e identifica Deus também para com o mundo. As duas coisas. Se o meu povo que chama pelo meu nome se orar, humilhar, o que quer dizer humilhar? Depender de Deus, não é isso? Depender, não ser autossuficiente. Aí nós vamos aqui, eu sou da igreja, eu sou de 27º dia, 27 doutrina, tal. Aí eu não dependo de Deus, vou lá e já vou fazer o trabalho missionário, sem orar, sem fazer jejum, sem fazer vigília, e vou lá. O que, que vai acontecer? Está aí. Você sabe por que a igreja de Saltinho ainda não foi construída? Sabe por quê? Eu boto a culpa em mim, eu era autossuficiente. Fui lá, vou fazer um trabalho aqui, montei uma tenda. Foi aquela beleza, não foi? A Gisele lembra disso aí. Aí aquela coisa e tal. Orei? Não. Fiz jejum? Não. Fiz vigília? Não. Me preparei? Não. Nós estávamos tudo pronto. A mensagem que eu tenho é... A irmã Matenda era o doutor Osmair lá pregando, primeira noite. Convidamos ele, que ele era o nosso... Era ele que estava em primeiro, em frente de tudo. Eu adorava, porque, assim, no sentido de que ele sabia tudo, mexia com o público e tal. Ele estava lá, doutor Osmair, com o povo assim. Dá um pouquinho, levantou um temporal lá. E veio em direção à tenda, assim. Virou, era tudo de ferro, irmão. Virou um bagaço de cana. Para tirar o doutor Osmair lá dentro com o povo, que quando ele viu que não dava mesmo, ele tirou o povo, eu e o Maurício, o vento levantava nós do chão, assim, ó, nós agarrados da tenda, e moeu, caiu do outro lado da rua, assim, moeu, acabou com a tenda. Sabe por quê? Alto, sucesso. Eu tinha que orar, eu tinha que buscar o Senhor, para que Ele nos ajudasse. E aí Deus iria determinar todas as coisas, aí daria certo. E diz assim, olha, Aldamir, você tem que se converter, você tem que sair dos seus caminhos, dos seus próprios caminhos, você tem que ouvir eu, e quando você me ouvir, aí então eu vou e resolvo todos esses problemas, eu vou dar a orientação. Nós lemos na nossa classe, o que foi o texto mesmo que nós lemos lá? Uma voz nos fala à direita, não é isso, irmã? Outra à esquerda, outra atrás, e diz assim, esse é o caminho, dai por ele, nós recebemos a orientação de Deus. Aí eu fui sozinho, está vendo? Bosque do Lenheiro. Minha mulher falou, Dami, pensa bem, Dami. Ah, vamos lá, grupo familiar. Aí eu, não, já vou montar a igreja. Fui lá no fundo, já fiz uma parede, caiu, fizemos outra e vamos lá. É igreja, culto, quarta-feira, domingo, sábado, tudo. E a minha mulher, bem, continua com o grupo familiar. Vocês não podem imaginar o que eu já passei lá. Vocês não podem imaginar. Eu nem conto, porque senão desanimo vocês, vocês não vão mais lá. Mas olha, é terrível, autossuficiência, temos que esperar em Deus. Aí quando a gente volta, nossa, agora eu sei que eu preciso de Deus, aí eu oro e Deus ouve, e Ele me atende, aí Ele começa a me orientar, não, é por aqui, eu da mim e tal, e eu começo a ouvir, e quando eu não ouço, é terrível. Então aqui diz assim, Josué saiu sozinho em busca de Deus, e hoje em nossa vida, se nós formos igual a Ele, com certeza Deus irá nos guiar, e nós concluiremos a obra. Será que Deus está guiando a igreja mesmo? Está ou não está? Levanta a mão quem acha. Oh, beleza, mas todo mundo tem que levantar a mão, porque Deus está guiando a igreja, Deus está guiando, a obra está terminando, a mensagem está chegando a todos os corações, Jesus está voltando, tem que levantar a mão com certeza. Lá em Hebreus A Bíblia diz que Josué foi buscar a Deus em submissão. Submissão. Deus, é o seguinte, eu não sei fazer nada. Eu não sei como é que eu vou passar esse povo pelo Jordão. Eu não sei como é que eu vou com eles pelo deserto. Eu não sei nada. O Senhor é que vai me guiar. Tem Jericó agora lá. Como é que eu vou fazer? Com esse pouquinho de gente, eu vou vencer uma cidade daquela. Aí Deus pegou e orientou ele. Aí nós vamos, né? Começar a ler a Bíblia. Como foi que Deus orientou ele? Tem muita coisa escrita aqui, mas não vou falar tudo, viu? Pode ficar sossegado, viu, Ivan? Tá. Não tome atitudes antes de buscar a Deus. Todo coração sincero que busca a Deus, e se ele for realmente sincero, Deus virá ao seu encontro. Abra uma Bíblia. Profeta Isaías, no capítulo 30. Eu acho que eu já uma vez preguei isso aqui para vocês, não sei. Vou ver se vocês vão lembrar. Quem vai lembrar? O Franco vai lembrar, porque aquele dia eu mexi com ele. Você vai lembrar, viu, Franco? Você vai até dizer o texto seguinte para dizer. Aqui diz assim, ó. Capítulo 30, verso 15. Diz assim. Olha aqui. Olha o que diz lá. Porque assim diz o Senhor de Israel. Que maravilha. Não, o Santo de Israel. No meio a minha tradução diz aí, ó, porque assim diz o Santo de Israel, em vos converterdes, em vos sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está o quê? A vossa força. Mas diz assim, ó, você é autossuficiente e não quis, mas se você quiser, tá, você vai ter tranquilidade, você vai ter paz, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. E Ele sabe todas as coisas. É Ele que dirige os caminhos da igreja, da obra de salvação. Quem somos nós para salvar? É o Espírito de Deus que pleiteia com o coração humano. Nós somos apenas instrumentos. Claro que nós somos significativos. Claro que nós somos importantes. Claro que nós somos valiosos na obra de Deus. Porque Deus não mandou anjo pregar aqui. Ele mandou a irmã, eu, todos nós. Está vendo? Então, nós temos que ver que Deus é que nos dirige. Sabe como é que Deus aparece para Josué? Vamos lá em Josué. Agora vamos ler sobre Josué. Que a minha filha está pensando assim, pai, você não falou sobre Josué até agora. Aqui na Bíblia, vamos ler o que está escrito lá. Lá diz assim, olha, versículo 13. 5, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que achava diante dele um homem. E ele trazia uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então Josué estava assim, olha, quem será? Será que ele é um guerreiro que veio guerrear contra nós? Ou ele veio para nos ajudar? Tá? E quem é que estava na presença de Josué? Deus. Deus estava ali, né? Aqui, aquele homem veio para ajudar Josué. E ele disse assim, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Está vendo? Ele disse... No verso 14, também, vamos ver aqui no 14, respondeu, não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu Senhor ao meu servo? Isso aqui chama-se compromisso com a obra de Deus. Sabe, Deus chamou você para a obra. Ó, você vai vir lá de Conchal, agora você vai vir Piracicaba, tá? O que, que você vai fazer aí, sabe? Você vai lá dar aula, ou trabalhar? Não, você vai, além de fazer tudo isso, você vai para a igreja, e você vai ser o quê? Um missionário na obra de Deus. Deus vai usar você como instrumento para tal, mas é preciso que você faça o quê? Você tome uma decisão de se compromissar com a obra de Deus. Se você não se compromissar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar em casa. Aí o Décio chama lá para fazer visita nas casas, né? Eles estão fazendo visita, falando de Jesus e tal. Você não vai. Você fica em casa. Mas se você se compromissar e falar, eu vou. Eu estou lá junto. O Espírito de Deus vai usar você e você vai adentrar aquelas casas. Que coisa fantástica, irmã. Está lá naquela casa assim, aquelas famílias desagregadas, problema, o diabo imperando ali sobre o seu domínio. Aí chega a senhora lá. Com esse óculos assim, chega lá, né, estou falando com a senhora mesmo, com o Espírito de Deus, aí a senhora entra naquela casa, Quem que entrou naquela casa? O Espírito de Deus, Jesus. O diabo some de lá. Aí começa naquela casa a reinar a paz. Aí a senhora pode abrir a Bíblia e ler um texto. A senhora pode ajoelhar com aquela família e orar com ela, porque ela vai ouvir, porque não tem interferência. O inimigo não fica ali, porque ali está a presença de quem? De um filho de Deus. Lembra disso? Então não fica preocupado, ah, eu vou distribuir folheto, às vezes as pessoas não aceitam. Não, pode ir lá distribuir folheto. E se você chegar, viu, Vera? Pega o folheto assim, lê para ele, olha. Olha que maravilha, Jesus vai voltar. Que maravilha. A profecia está se cumprindo. Você é muito amado, Jesus quer salvar você. Você acha que as pessoas não vão ouvir uma coisa dessa? Tem gente que vai lá na porta, a gente cobrar nós, né, Franco? Vai cobrar, outro vai ficar, fala mal, mas alguém falar de Jesus para você, isso enche o coração. Então o que, é que nós devemos fazer? Desce o chamô? Vamos, gente, vamos lá, deixa o sol quente para lá, deixa a chuva para lá, tá? Vá, que é importante que Deus pode guiar cada um de nós. Então aqui há o seguinte: o início vitorioso da vida do cristão. Para que ele tenha êxito na vida e sucesso, mesmo com empregado, empresário, tudo, nós temos que ter uma submissão. E sabe por que nós fracassamos? Porque na nossa vontade, nós oramos, buscamos a Deus, mas queremos com ele é o seguinte: olha, que ele nos sirva e nós não queremos servir ele. É, queremos que Deus nos sirva. E a gente, às vezes, nem pensa em servir ao Senhor. Quantas vezes esperamos coisas de Deus como se fosse nosso servo e não o queremos com o nosso Senhor? Tem um texto em Isaías, capítulo 30, verso 11. Leia lá, vamos ver. Vamos lembrar desse texto. 30, verso 11. Eu gosto muito de Isaías 30, por isso que eu sempre leio para vocês. Sabe o que diz aqui, ó? No capítulo 30? Desviai-vos do caminho. Diz aqui. Está vendo? Não é isso, irmão Paixão? Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais de quem? Do Santo de Israel. E isso nós deveríamos falar cada minuto, cada hora, cada instante do Santo de Israel, que é o nosso Deus. E de repente nós temos os nossos próprios caminhos, a nossa maneira de viver, e nós esquecemos de Deus. Então Deus está lá no segundo plano, ah, agora me lembro e tal. Oh, Humberto, essa noite eu acordei 3 horas da manhã. A garganta doía, queimava que nem fogo. E eu não sabia por que, eu fui deitar bem. E eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que pregar amanhã. Aí eu orei e pedi a Deus para me ajudar. Claro que eu tomei um remedinho também, né? Mas rapaz, hoje eu estou bom completamente. Mas por que eu lembrei de orar às 3 horas da manhã? Hein? Porque eu estava doente. Mas será que eu lembraria se eu não estivesse doente? É isso que eu falo, que é o nosso erro. Nós fracassamos, Gino, exatamente por isso. Porque a gente só procura Deus quando precisa dele, quando nós estamos em alguma dificuldade. Mas antes disso, nós não procuramos a Deus, não temos o hábito. Eu sei que agora vocês têm bastante, minha esposa tem, 4 horas da manhã o relógio já está desperta. Eita! Não é assim que ele desperta, não é? Estou parecendo uma locomotiva, mas ele desperta e ela levanta para orar 4 horas da manhã todos os dias, tá? Isso é importante. Será que eu tenho o hábito disso? Eu tenho meu momento de oração, mas não é 4 horas da manhã. Mas nós deveríamos ter hábitos de orar, buscar a Deus nos momentos mais tranquilos da história dessa terra, onde não há barulho, não há nada. E aí, né, irmão Paixão? Aí nós sentimos assim Deus falando nos nossos corações. Mas eu busquei a Deus 3 horas da manhã porque estava com dor de garganta. E Deus, porque me ama, gosta de mim, pegou e tirou a dor. Se fosse ele, eu nem tirava. Olha, você não merece, Odamir. Você não merece. Eu merecia? Não, merecia. Mas Deus é um Deus amoroso. Olha o que ele diz aqui no verso 18 do próprio capítulo 30. Me vem na cabeça esse verso, vai dar certinho aí, ó. Ele diz assim: por isso, Beni, olha o que Deus fala aqui, Beni, olha. Por isso Deus espera para ter misericórdia de vós, se detém para compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurado todos que nele espera. Aí Deus quer me abençoar, mas eu não quero. Aí Deus vai lá e dá aquele pouquinho que o Damir quer, eu vou dar aquele pouquinho de bênção para ele. Deus não é disso. Deus, ele abençoa completamente. Não é só um pinguinho, não, viu, gente? Só esse pouquinho, não. É completamente. Então ele fala, eu vou esperar para ter misericórdia de você. Eu vou compadecer de você depois que você abrir o seu coração. E quando você abrir, aí então eu entro na sua vida. E vai ser uma bênção, e você vai ser uma bênção pra, e vai me glorificar na terra. Se não, Deus espera. Tá? Sabe por quê? Porque Deus é Deus de justiça. Ele não faz as coisas erradas. Nós é que fazemos as coisas erradas. Pedimos errado e tal. Mas Deus é assim. Por isso fracassamos. Que diz o Senhor aos seus servos? Quantas vezes esperamos coisas de Deus como se fosse nosso servo e não o queremos como nosso Senhor? Já falei, Jesus deverá ser o Senhor da nossa vida e não o nosso servo. Quando temos problema, é claro que nós vamos buscar e orar, já falamos. Mas se nós tivermos um coração submisso, igual ao de Josué, nada, se nós não tivermos, nada adianta. Se você alcançar as bênçãos de Deus, esteja disposto a submeter o teu coração. Capítulo 18. Será que eu já li esse texto? É o que eu acabei de ler, o texto 18, foi? Ué, tá aí. Agora vamos lá para Isaías 49:10. Aí vocês já estão no Isaías mesmo, vamos ver aí 49:10. Um outro texto bonito. Vocês têm que guardar esses textos assim, viu? Que são frases chavões para fazer nós despertarmos. Às vezes uma pessoa está conversando com a gente, falando sobre determinado assunto, e tem esses textos que são textos-chave para sensibilizar o coração nosso e da pessoa. Então procura gravar isso. Grifa na Bíblia, traz um lapizinho, grifa na Bíblia, sempre lê, lembra disso. Vai para o serviço lembrando desse texto, grava ele na mente. A hora que você precisa, ele vem para você. Até, senhor. O mundo vai passar fome. Vai ou não vai? A Bíblia fala. O mundo vai passar sede. Vai ou não vai? Já está acontecendo, estão comprando água cara já. Olha aí, ó. Não terão fome, não terão sede, acalma nem a sede, acalma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece os guiará e conduzirá os mananciais de água. Então todas essas necessidades, o sol vai esquentar 7 vezes, esse verão, gente, trata de comprar boné, porque esse verão vai ser terrível, não é isso? Que vem vindo aí, o sol não vai nos afligir, gente. Que coisa fantástica, porque Deus vai cuidar de nós, Ele conduz você em águas calmas e tranquilas, e você vai viver uma vida gostosa, junto com Deus. Claro que lá no próprio Isaías, no capítulo 30, volta um pouquinho lá, eu vou falando isso aí para Mazé, porque senão Mazé já pensa, não, agora eu vou, não vou ter mais dificuldade, mas é, olha aqui que ele fala aqui, ó. Vou falar isso para você levar para casa, olha, no versículo, falei capítulo 30, né? Ah, tá, no versículo 20, olha o que diz aí, ó, Valmir, olha, presta atenção, filho, presta atenção, ó, aqui diz assim, ó, próprio Isaías, no capítulo 30, versículo 20, diz assim, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres e os teus olhos verão os teus mestres. O que é pão de angústia e de aflição? Passaremos grandes provas aí. Grandes, né, irmã Noemi? Grandes provas, não é isso? Mas sabe o que fala aqui? Jesus fala, ele fala desse jeito aqui, eu vou até falar perto da senhora. Ele diz assim, olha, mas eu nunca vou deixar a senhora sem a minha palavra. Quando fala mestres aqui, fala aqueles que são nossos ensinadores. Quem é o nosso ensinador? O Espírito Santo. Você pode passar por angústia, sofrimento, tudo, mas não ficará sem a palavra. Porque se a Bíblia não tiver, está no seu coração e no seu intelecto, a Bíblia. Mas você tem que fazer o quê, Léo? Ler, estudar, gravar, tá? Aí sim, nunca faltará quem lhe ensine. Aí você vai saber que Deus, aí você vai para aquele texto lá. Não terão fome, porque eu sou o Senhor que dou todas as coisas. Não terão sede, o sol não vai afligir você. Você vai ler, você vai lembrar, porque o Espírito Santo fará você lembrar. Quando temos problemas. O capítulo 6 nos ensina como obter vitória. Como destruir aquela cidade? O que eles fizeram para aquela cidade? É o seguinte, você vai lá, vai rodear a cidade e vai andar em volta dela. Sabe que eu acho que eu fiquei pensando assim, né? O que aqueles guerreiros de Jericó ficou pensando? Esse povo não tem arma. O que eles estão fazendo? Mas eles ficaram invocados assim com o negócio. Nossa, eles estão andando em volta da cidade, andando para lá, e depois de repente eles paravam tudo. Aí tocava aquela trombeta. Sabe como é que é a trombeta? Parece que é um negócio alto, né? É de chifre de carneiro. Alguém trouxe uma vez aqui e tocou. Ela é um sonido assim, sabe? Fino, mas baixinho, não é alto, gente. Alguém trouxe uma aqui uma vez e tocou para nós. E eu pensei que era uma trombeta assim que estremecia. Não, não. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais. As coisas de Deus estão longe da... É loucura para o homem. Como com a trombeta que ela vai derrubar uma cidade? Um muro. Mas eles andavam em volta. E de repente eles paravam. Mas no sétimo dia o que aconteceu? Os sacerdotes mandaram eles pararem. E eles andaram. E de repente a trombeta tocou. E diz assim, grite! Grite! E eles gritaram. Que dia que era? Que dia que era? O sétimo dia, né? Será que era o sábado ou era o sétimo dia que eles estavam rodeando a cidade? Isso eu não sei, viu, irmã Noemi? Não sei se era o sábado ou era o sétimo dia que eles estavam rodeando a cidade. Não sei se... Mas os muros caíram. Os muros caíram. Coisa assim que fora de sabe, da realidade. Então Deus faz coisas fora da realidade para a gente. Vocês lembram que eu contei uma vez? Vou contar dor. Para vocês lembrarem, que talvez tem alguém que não lembra que está aqui e não estava aqui. Para comprar o Valmir não estava, né, Valmir? O terreno do Bosque do Lenheiro, o cara já tinha vendido, o cara já tinha pago, cara. Mas o terreno era aquele, porque eu estava orando, nós estávamos indo lá toda noite orar. E esse o terreno, Deus, é esse aqui. Tinha certeza que era. Apareceu lá uma tampa de uma fossa, dessa grossura assim, de cimento. E o cara que tinha comprado olhou e falou, não, aqui tem uma fossa aqui embaixo. Você tem que descontar, porque como é que eu vou encher essa fossa? Eu vou gastar uns R$2.000 para encher essa fossa. Aí o homem, dono do terreno, ficou bravo com ele, falou, ah, não, eu não vou gastar, não vou descontar isso. Aí o nosso pastor chegou na hora. O pastor estava em casa, disse que ele deu uma vontade dele ir lá, e ele foi, e o cara estava, não, olha, eu estou descontente com o homem lá. O pastor falou, eu não ligo para a fossa, não, eu compro o terreno. Era 40 mil, no fim nós compramos por 37, mais barato do que o cara. E aí eu fui lá, né? Eu falei, agora eu tenho que encher essa fossa. E eu peguei 5 homens fortes. Peguei uma picareta, uma marreta daquela de 10 quilos, assim, vamos lá, quebrar aqui. Quebramos lá, não tinha fossa nenhuma, era só uma tampa. Claro que nós ficamos quase a manhã toda para quebrar, porque foi duro. Mas não tinha fossa nenhuma. Então, veja, Deus faz as coisas assim, eu estou falando isso aí para ilustrar, sobrenatural. Você nem imagina. A semana retrasada, eu estava lá, falei para minha mulher, bem, eu não vou mais trabalhar no Bosnia, eu não aguento mais. É muito problema, é tudo aquelas coisas, não tem mais dinheiro para fazer, e eu vou largar. Aí resolvi largar. Isso era quinta-feira ou sexta, velho? Aí nós oramos, a Nádia orou, ela falou, ó Deus, ajuda a gente a decidir. Então um pouquinho eu levantei, o telefone tocou. Ô, Damir, o que você está precisando no Bosque do Lenheiro? Falei, ó, eu estou precisando de um monte de coisa, telhado, muro e tal, estou precisando de tudo. Já levantamos as paredes. Quanto fica o telhado? Falei, tanto. Pode fazer que eu vou doar o dinheiro para você. Aí eu me liguei, né? Falei, nossa, resposta da oração. Passou uma hora e ligou de novo. Damir, para fazer a nave da igreja, quanto fica? Falei, ah, mais ou menos 60, 70 mil, fizer mais, a gente fazer uns, né, fazendo mais barato e tal. Em um ano nós constrói? Falei, em um ano. Falei, então, em um ano nós vamos construir, eu vou doar tudo. A nave da igreja. Mas não veio o projeto ainda, né, Dessa? Você está devendo a terra para mim, Dessa. Dessa. Estou brincando com Dessa, coitado. Dessa me ajuda muito, eu estou falando assim para brincar com ele. Viu? Ele sabe que eu... Estamos tranquilos. Estou brincando, Dessa. Então, o capítulo 6 fala das promessas de Deus. Aí Deus faz promessa. Ele faz e cumpre. Olha o que Deus fala para você. Em Jó, no capítulo 22, verso 28. Humberto, isso aqui é para você, Humberto. Isso é para você, ó. Eu sei que você tem essa experiência. Eu acho bonito isso aí, viu, Humberto? Olha o que está escrito aqui, Humberto. Jó 22, verso 28. Ele diz assim, ó. Presta atenção nesse texto aí. Veja como Deus cumpre as suas promessas. O que ele diz aí, Humberto? Ei, Humberto, está vendo? Projeta alguma coisa, só um minutinho, meu bem, só um minuto. Se você projeta alguma coisa, você vai sair bem, porque a luz brilhará em seus caminhos. São promessas. Mas sabe como é que a senhora fez isso? Através de um coração sincero na verdadeira adoração, tá? Aí Deus faz questão de que o projeto que a senhora fez para a sua vida espiritual e material, ela se cumpra, e a luz brilhará em seus caminhos, e você será uma bênção, e Deus é glorificado. Porque, Ivan, você tem essa experiência, Ivan? Tem ou não tem? O Ivan tem. O Ivan, para ele ter essa experiência, nós ficamos uma semana orando com ele. Olha, Ivan, orando com ele, para ele ter coragem e sair. Quando ele confiou em Deus, o que aconteceu? Estela, o que você falou semana passada para mim? É uma alegria. Que maravilha. É isso, maravilha. Está vendo? Você orará e ele te ouve. Deus ouve. Promessa. Você lê, você ora e eu ouço. Existe alguma coisa em Jericó na sua vida? Empecilhos. Aí vamos fazer negócios pentecostais aqui. Você tem um encosto. Estou brincando, né? Estou brincando. Os caras vêm aqui e começam a achar os problemas da vida dos outros, aí começa, né? Aí dá. Mas será que nós não temos problema? Temos, são vários. Não tem água de aflição lá, angústia? Tem, tá? Mas você tem que confiar em Deus. Aí você confia assim: Senhor, faça o que é melhor. Tem gente que fala assim. Eu vi uma mãe esse dia orar, ela falava assim: ó Deus, cuida do meu filho, para ele largar de beber, para ele chegar cedo em casa, para ele isso, aquilo e tal. E ela foi determinando. Quando ela acabou de orar, aí eu orei. Eu falei: Senhor, toma o filho dessa senhora nas tuas mãos e faça a sua vontade. Só isso. Está vendo? O que que Jesus vai fazer? Pegar aquele filho. A mãe devia orar assim. Ela vai pegar aquele filho, Deus, Jesus vai pegar e vai edificar ele. Porque quem melhor do que Jesus sabe o que ele precisa? E às vezes ele fica determinando. Aí Deus começa a ser o nosso servo. É isso, Neto? Ah. Aí eu oro assim: Senhor, eu preciso de terra para encher o alicerce do gosleiro. Senhor, eu tenho um muro também, comprar os blocos e tal. Eu vou falando. Mas será que eu não poderia orar assim: Senhor, a sua causa, a sua obra é sua. Eu estou aqui como servo. Dê a mim para realizar o que eu preciso. Pronto. E deixa que Deus vai abrir, vai mover as portas das coisas para poder dar tudo certo. É uma oração mais, sim, mais ampla, mais solene, né? E de confiança. E isso são o que Deus promete para cada um de nós. Estou terminando. José se apegou aos planos de Deus, pois não se adianta pegar também suas promessas. Deus tinha planos e Deus organizou, então, o quê? Todo o programa para poder vencer aquela cidade e aqueles obstáculos. O plano de Deus é esse. O plano de Deus, ele traça e nós obedecemos. Obedecemos. Aí sim, vai dar tudo certo. Qual é o plano da igreja agora para o dia 6? O impacto. Tá? O impacto. Viu, Franco? Mas não é para você ficar bravo, não. Chega assim, o impacto não é para ficar bravo. Chegar lá e levar mensagem, aquela revista bonita. Já pensou nos lares assim? Nunca ninguém faz isso assim. Essas revistas tão importantes. Chegar, ler ela. Você tem que ler ela antes, todinha. Aí você chega lá e explana diante da pessoa. Comportagem, quem quiser trabalhar em comportagem aqui? O irmão lá, o irmão já trabalha em comportagem. Como é que é lá, irmão? A comportagem, você abre o prospecto e fala sobre o que está ali, não é isso? Você fala e você coloca diante da pessoa. Assim também é o distribuir o folheto, né? Ou talvez a recolta, eu não sei o que está acontecendo aí, que eu vi que a recolta está fraca aqui. Eu dobrei a recolta do Boss Lenheiro, amém por isso. O ano passado isso aqui dobrou a recolta. Por que que esse ano está fraco? Porque vocês estão assim, temerosos em fazer a recolta? Não, pode abrir o prospecto diante das pessoas. Olha que coisa linda esse trabalho da nossa igreja. Olha essas crianças sorridentes. Aí vem aquelas crianças bonitas, né, irmão? Né? Assim, sorridente. Esse é um trabalho que nós fazemos para ajudar essas pessoas. Você também pode partilhar. Estou dando a oportunidade para você. Isso é o maior privilégio que um homem pode ter, é de participar de uma obra dessa. Aí a pessoa já se amou. Você pode dar 100, 200, 300, 400, 500. Não é isso, dessa? É assim que você tem que fazer? Chega lá, dá um real, o que você quiser dar. Não, já pede bastante. Né? Dá 50, 100, assim. E as pessoas vão abrindo o bolso e vai dando assim. Mas olha, se anime aí que a recolta precisa ser concluída. E filha, não vai poder dar para ir até o fim, que já acabou meu tempo. Olhe na vida de Pedro, só concluindo, vem aqui. Pedro tinha obstáculo? Tinha, tanto é que na lição a gente vê isso. Não é isso? Pedro sozinho iria resolver, ele chegava lá, ele ia cortar a orelha de um, eu acho que ele ia dar uma rasteira no outro, ele ia fazer uma série de coisas. Pedro, pela sua conduta, seu modo de ser, na questão humana. Mas Jesus fez o seguinte: Pedro, vem cá. Você ama eu? Eu amo o Senhor. Tá. Eu falo para minha mulher, eu amo ela. Digo ela, eu amo você. Tá? Mas é normal, é coisa de humano para humano. Dá um pouquinho, Jesus fala assim: não está bom ainda. Pedro, você me ama? Claro que eu amo o Senhor. Claro. Já mudou um pouquinho, você viu o tom da coisa, não mudou? Não mudou? Claro, já tem mais um conteúdo. Mas não está bom ainda. Não está bom, Pedro. Pedro, você me ama? O Senhor sabe. O Senhor sabe. Por que que ele falou que ele sabe? Porque o amor já estava implantado no coração dele. E ele sabia que Jesus já sabia. Aí quando ele estava com aquela sensibilidade, aí Jesus falou assim: agora Pedro, vai lá e apacenta minhas ovelhas. Agora você está apto para isso. Também nós deveremos apacentar as ovelhas, cuidar do rebanho do Senhor. E as coisas de Deus não é só coisa material, não. É construir igreja, não é nada disso. É cuidar de almas, de coração, de pessoas. Tá? E que é isso que nós precisamos fazer. As coisas materiais tudo acontecem, mas as pessoas são importantes, porque elas serão salvas juntamente conosco. Não, viu, Irene? Não vai esquecer isso, Irene. Quando você põe essas flores bonitas aí, viu? Você lembra-se disso. Você está alegrando os corações das pessoas, viu? E é o Espírito de Deus que está conduzindo você, porque é o seu ministério. Assim é a igreja de Deus. Ela é formada de várias pessoas, diversidade de dons para completar a obra. E não esqueçam, Deus honrará a sua palavra na vida daqueles que obedecem. Olhe para a vida de Jó, Moisés, Madalena, outros que confiaram, mesmo não tendo nada, e nem resposta para as determinadas coisas. Deus honrará e Deus abençoará aqueles que honraram a sua palavra. Quatro coisas é importante. Primeira, humildade. Segunda, submissão. Terceira, não ter Deus como servo. E segundo, aceitá-lo como nosso Salvador único. Esse é o plano e a resposta é santidade. Eu só quero ler esse texto para nós terminar, tá? Hebreus capítulo 12, verso 14. Vamos ler esse texto aqui, ó. Hebreus capítulo 12, verso 14. Vamos ler. Lá diz assim. Vamos meditar nesse texto, hein? Vamos meditar. Segui o quê? A paz com todos. O que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos, é o que você representa. Lá não diz que a nossa salvação baseia-se nisso, na paz do Senhor? É o nosso firme fundamento, tá? E se você ter isso com todos, você vai ser uma bênção, você vai se santificar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai estar juntinho de você, e quanto mais Ele está juntinho de você, você está se santificando, tá? Aí você vai, viu, Fernando? Aí nós vamos poder ver Deus, se não, possível. Mas é um processo que Deus realiza na minha vida e na sua vida. Sabe aonde? Na ação. Viu? Não é só ler Bíblia, sentar na igreja e ficar ouvindo, não. Ação. Ação é sair, falar, andar, pregar. Sabe? É isso aí, ação. Porque o Espírito Santo é isso, ação. Tá? E quando isso acontecer na sua vida, você será uma bênção por onde andar. Que Deus nos abençoe. Amém.